DJ Jacaré e Sonic Produções. Rainhas da Farra. Falando de amor. Sabe, você tem mesmo razão. Não fiquei lá do seu lado, escolhi o caminho errado, não segurei sua mão. Diferente, e o que tem te tornado confiante assim? Perceba sua mudança, não tem mais insegurança, e agora não vai precisar de mim. Você se transformou e a vida me ensinou a reconhecer você, amor. E a falta que você me faz será tarde demais. Você se transformou. Tão perfeita em minha frente, tem uma olhada diferente, e o que